coração. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Joga a mãozinha pro céu e bate na mão. Chegou! Quando é que eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero? Quem foi que chegou? Sai do chão! Sai do chão! Olha que eu moro na cidade, mas o fim de semana vou pra minha fazenda fazer aquela farra. Convida a mulherada, só um tipo paniquete. Vai rolar o isso, cerveja bem gelada. Paredão ligado, as minas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no parque, um bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou? Tem um mandugado no pastil, um bolso de dinheiro. Quem foi que chegou? Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou? Olha que eu moro na cidade, mas o fim de semana vou pra minha fazenda fazer aquela farra. Convido a mulherada, só do tipo paniquete. Vai rolar um uísque, cerveja bem gelada. O paredão ligado, as minas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um fazendeiro, eu quero ouvir. Quem foi que chegou, meu povo? Tenho muito gado no pasto e um doce de dinheiro. Quem foi que chegou? Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Mas quem foi que chegou? Tenho muito gado no pasto e um doce de dinheiro. Olha que eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou?